passou fechando o dia, vendo o mar que não é tu. Mas tu não dá de lutar com a primeira chave. Me deixou a ver estrelas no meio da rua, inventando o estudo. E tanta gente percebe que eu me parasse. Mas tanto faz você, você eu nem desfaz. E por mesmo abobalhado, alimentando minhas fantasias. Eu me desligo mesmo, tudo bem se me deu passo. Muito café, trago, bebo.